sim, com certeza, estas metodologias mais ativas que aliam este tipo de trabalho a novas formas de aprender é muito interessante, até porque vemos o entusiasmo com que os alunos estão. E isso às vezes é muito revelador daquilo do sucesso destas iniciativas, que é alunos que gostam de estar na escola e gostam de aprender. Isso é fundamental, porque se não gostarem, também não vão aprender tão bem. Se só gostarem e se não tiver associado à aprendizagem, também a escola não é o parque de diversões, não é? É um local de trabalho também para os alunos, mas um trabalho que quando se faz por gosto não cansa e dá vontade de aprender mais. Nós temos apostado em várias frentes, não é? Porque o sucesso escolar é uma questão complexa. São instrumentos para que as aprendizagens se desenvolvam de uma forma melhor. Mas, sobretudo, demos uma grande autonomia às escolas para que projetos desta natureza possam surgir, porque é cá no território, no contexto, que cada um sabe o que é mais adequado para que os alunos de carne e osso que estão na sala de aula possam, de facto, aprender.